Olá! No Ilustres Desconhecidos de hoje, iremos falar dos Compulsion.1990, Dublin, Irlanda. Após ganharem um processo contra a sua editora Virgin por quebra de contrato, a banda conhecida como The Amazing Colossal Man deixa de existir. Os seus elementos Garrett Lee, guitarrista, Joseph Mary, vocalista e Sid Rainey, baixista, juntam-se ao baterista holandês Jan Willem Alkema, mudando de nome para Compulsion. Tomando os Pixies como inspiração maior e aproveitando a maré de popularidade do rock alternativo ruidoso trazida pelos Nirvana, criam a sua própria editora, Fabulon Recorders, e entre 92 e 93 lançam dois 12 polegadas, assinando pela One Little Indian logo depois. Música Some Em 1993, os Compulsion editam mais um EP, agora pela One Little Indian. E no ano seguinte, lançam finalmente o seu primeiro álbum, Comforter. As reações positivas por parte da imprensa especializada dão um mote para a banda tentar promover o álbum nos Estados Unidos. E após uma tentativa falhada com a Elektra, a banda assina contrato com a Interscope, do outro lado do Atlântico. Em 1995, enquanto a banda se encontra em digressão nos States, é lançada na Europa Hi-Fi, uma compilação de temas retirados dos primeiros 3 EPs. Yeah. Apesar das boas críticas, o sucesso comercial dos Compulsion está aquém do esperado, especialmente se comparado com o dos britânicos Bush, na altura a gozar de enorme fama nos Estados Unidos. Em 1996, lança o seu segundo álbum, The Future is Medium. Apesar de não abandonarem as guitarras ruidosas, as composições são mais arrojadas e complexas. Infelizmente, a evolução do som da banda não se traduziu num reconhecimento por parte do público, e a banda acabaria por se separar ainda em 96. De todos os elementos da banda, o único a obter reconhecimento posterior é o guitarrista Garrett Lee, que depois do seu projeto de eletrónica dançável, Jackknife Lee, se tornou num produtor de sucesso, tendo já trabalhado com os U2, R.E.M., Snow Patrol ou Bloc Party. Got the cash. for the beauty of your soul, or of the things you made that you are known. It isn't for your brilliant work that you recognize. It isn't for your life that you revere. It isn't for your politics you feared. You just sort of quietly appeared. Este foi o Ilustre Desconhecido sobre os Compulsion. Até à próxima. Ilustre.